Primeiramente quero te avisar, Cristo está voltando. O mundo está em confusão, tudo está mostrando. É guerra pra lá e pra cá, e todos querem dominar, dizendo: eu sou o mais forte, quero o sul e o norte, quero dominar. A Bíblia está nos avisando que Cristo em breve voltará. Jesus está se preparando com seus santos anjos para nos buscar. E só depende de você, com ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali pra sempre em paz descansar. Sinceramente quero te avisar, Cristo está voltando. Guerras, fome, peste, pragas, tudo é aviso. Isto não é pra te assustar, só quero a verdade mostrar. Amigo, pare e pense um pouco, pois daqui a pouco Cristo voltará. A Bíblia está nos avisando que Cristo em breve voltará. Jesus está se preparando com seus santos anjos para nos buscar. E só depende de você, com ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali pra sempre em paz descansar. E só depende de você, com ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali pra sempre em paz descansar.